Dois menores foram detidos na noite de sexta-feira em posse de uma motocicleta com queixa de roubo na área central de Foz do Iguaçu. Uma equipe do Gota Motran, composta por um soldado antigo e quatro alunos do curso de formação de soldados, fizeram a detenção em uma abordagem de trânsito. Nós conversamos com o soldado da Polícia Militar que coordenava a equipe durante a abordagem. Alunos do curso de formação de soldados do 14º BPM, coordenados pelo soldado Silva Júnior, em patrulhamento de trânsito na região central de Foz do Iguaçu, acabaram conduzindo à Delegacia Especial do Adolescente dois jovens. Um deles tem apenas 14 anos, o outro tem 16 para 17 anos, em posse de uma motocicleta. Por que desses jovens serem conduzidos à delegacia, Silva Júnior? Eu estive em patrulhamento ali na comunidade conhecida como Favela do Monsenhor, foi abordado esses dois jovens próximo à motocicleta. Checado os dois, contra os dois não havia nada. Agora, contra a motocicleta, havia o mandado ali de busca por roubo. A cidadã que nós entrevistamos há pouco aí, que não quer se identificar, diz ser parente de um dos conduzidos e que ele estaria com a motocicleta há 2 meses. O que diz o boletim de ocorrência referente à queixa de roubo? Falou e não confere, porque a moto tem queixa de roubo aí do dia 1º agora desse mês. O cidadão, inclusive, confirmou isso. A gente fez contato via telefone ali, ele confirmou que foi dia 1º agora o roubo aí por dois jovens com arma de fogo. Esse cidadão que comprou essa moto, o que ele disse para vocês? Que descrição ele deu do indivíduo que vendeu? Ele disse aí que seria um senhor aí moreno, alto, somente essas características. Apresentou alguma documentação? Negativo, nenhuma documentação da moto. É estranho, né? O cidadão comprar uma moto, não exigir documento nenhum, com certeza sabia que estava comprando gato por lebre. Com certeza já sabia, né? Agora, apesar do baixo preço aí, eu acho que foi isso que chamou a atenção deles, né? Quanto eles pagaram na moto, eles disseram pra vocês? Não informou, mas disse que foi um valor bem baixo. Ou seja, laranja madura na beira da estrada, ou tá bichado, ou tem marimbondo no pé. O indivíduo que se sujeita a comprar isso sabe que pode responder. Exatamente, ele sabe ali o que tá comprando, não tem como falar que não sabia. Agora cabe ao delegado Dr. Robson Francisco da Silva tomar as providências que julgar necessária. A condução da equipe do Gota Motran foi para a Delegacia Especial do Adolescente. O menor de 14 anos é amasiado e sua companheira de 15 está grávida no 5º mês de gestação. Os detidos foram apresentados ao SENSE assim que os procedimentos na Delegacia Especial do Adolescente foram concluídos. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.